29, autorizado a alinhar e manter no 05729. Alinho, mantenho no 05729. Autônomo girar a base, Eco Zulu November. Afirma, reporte na curta final, 120-129, Eco Zulu November. Reporte lá na curta, November. De Papai Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, boa tarde, contato radar, tudo bom, uma centena na saída agora. Uma centena na bode, Mike Fox. Livre decolagem, dão no 0, 120, uma dúzia nós. Iniciando, 579. Zulu Novama, checa trem de pouso. Passou, travou. Livre pouso, pista no 7, 120 graus, uma dúzia nós. Novembro, todo autorizado. Bosca, estacionou? Afirmo, sucesso. Sucesso. 5729, decolou 05, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 198 grado. Controle Salvador, FJ 5729. 5729, contato radar, sua 340, saída da El. Da El, 5729, posso esperar de guardiado da El? Rapaz, 2000 autorizado. Obrigado. Tanto 002, complete a aproximação, torre 1862. 1862, até já, obrigado. FJ 6720, desce para 2000 pés, o ajuste no 012, está livre. O ILS, reporte estabilizado. A gente desce para 2012, no 012, autorizado ele é sexo aí, está no 0, mas está desce. Salvador, boa tarde, o 8002, né, a milha do Índia Serra. 8002, continue aproximação no 0, informe checado, 120129. Está checado, 8002. Livre pouso, pista no 0, está 8002. 02, gente, obrigado. Zero, chame a torre em 18.6, o ajuste é no 012. Gente, com 12, via Índia, está autorizado no ponto de espera de 118.6, a torre, obrigado, boa tarde. Comente, boa viagem. Obrigado. Oi Salvador, muito boa tarde, gol 925 no ponto de espera da pista 1-0. 925, visual com tráfego da curta final? Ah, visual. Após o tráfego, a linha mantém no 0925. Após o tráfego, a linha mantém pista no 0925. Cruza 60 para o 50, 3190 autoriza a descer via Sérgio. 3190 está autorizado via 2000 pés, ajuste no 012. fechei com 1012 via 2000 pés, 3190. Ok. Tá recebendo, obrigado. O gol no 755, só informe quando pronto tá a cópia, ok? Chamou no 755 da Gol? Afirmo, informe quando estiver pronto pra cópia. Ah, já te chamo aí, obrigado. Para. Estabilizou, Messia 2-0. Messia 2-0, complete a aproximação, chame a torre 18-62. Passa 18-62, Messia 2-0, obrigado. Então, 3190, informa o tráfego do 2 horas, 13 milhas, rumo sudoeste. Está cruzando 3 mil pés para o nível de voo 040, um Charlie 206. Assente, 3190. Fox Diva 040, ou autorizado 100 direto? Nível autorizado 100, porém perfil gole. Assente, está... 100 na gole, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox está autorizado, subir para uma centena, cumprindo o perfil da gole, então mantenha 040. É, de 040 então. Tem a carta em mãos? Afirmativo, senhor. Gente, então verifique a restrição, deve passar no 040 ou acima do 110. E portão 1 no 1. Afirmativo, 3 principal no 1 no 002. Pra confirmar, o táxi será pelo pátio de cargas, ok? A Alfa tá em praticável a partir daquilo. Afirmativo, tá ciente, a partir do pátio de cargas, a partir daquilo, tanto, 002. Solo Salvador, boa tarde, é o Trip 54 no 5 com informação, Charlie. Ok, o Trip 54 no 5, confirme o nível para Ilhéus, o 060 e após encorar o cancela e acende ao 065. Solicita 140 para Ilhéus, 54 no 5. Ok, está pronto para cópia? Afirmo. Sim, está autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677 até Coral, após direto Ilhéus, o decola da 10, curva direita, subida Coral, o controle 198 e o transponder acendo 0263. Ok, autorizado então para Ilhéus, nível 140, pela Golf 677, saída Coral, primeira curva direita, e o transponder 0263, e o controle é 119.8545. Correto, Trip 5415, chame pronto para pushback e acionamento no parte 3. Chamaram pronto para pushback e acionamento, 415. Solo Salvador, Golno 7, 5 autorização, Confins. Sente, Golno 755, está autorizado, Confins, nível 360, decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, em Bridge, intercepte o peso Luno 6, e prossiga até o destino, o controle 119.8, e o transponder é o 5537. Autorizado 360 para com decola da 10, primeira curva direita, perfil da El, após Leda, após Brinho, intercepta Upper do 16, 119.8 ao controle, 37 transponder, o gol 97. Correto, gol no 755 e chame pronto, para pushback e acionamento. Chamará. Solo 720, solo zona 3, libera direita, solo 219. Direita 219, 1720, livrou. Fox, confirma o seu ponto de cancelamento do instrumento. 40 milhas após. 40 milhas. 40 milhas de Salvador, confirme. Afirmativo. Gente, via pátio 3, pátio principal pro gate 01, Mercedes. Ave, localizador, 3190. 3190, complete a aproximação, torre no 9612. 18,6, 3190. 35219, chame Recife, 025, decimal 1. 1251, muito obrigado, boa tarde. Prossiga. Salvador, cordial boa tarde, tá 3190, tá a meia milha do externo, baixado e travado. 3190, ciente, tem pouso livre no 0, 130, uma dúzia nós. Tem livre no 0, 3190. Solo Salvador, gol no 856, autorização Recife, 410, ciente da Charlie. Ciente, gol no 856, está autorizado Recife, o nível 390, via pelo IC58, pista no zero decola, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5001. Autorizado Recife, o nível 390. É o Peruísque 58 Aerovia. Decola da 10, curva esquerda no perfil da Pucaracaju, 198 controle, 5001 transponder. Correto, chame pronto no portão 8, gol no 856. Chama na pronta, no 856. Salve Salvador, está 3567, informação, Charlie. Confirmando, é o TAN 3567, chamou o Sola? Afirmo. Autorização Brasília no 380, está pronto para 4. Ciente, está autorizado Brasília, 380 nível, via peso Luna 7, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição ao fito. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5002. Autorizado Salvador no 380, pelo peso Luna 7, decola da... Desculpa, Brasília no 380. Ela fez o Luna 7, decolando da 10, curva direita, saída gole, transição ofito. Controle 119.8, acionando 5002, TAN 3567. Correto, TAN 3567, chame pronto no portão 5. Chamará pronto 3567. Salvador, Amu, Amu, 1-2, informação Charlie. Gol número 2, boa tarde, acione a identificação. Autorizada a chegada Mari, desceu 050. Voo Mare, 10050, voo no 612. Livrou na sua escuta. 3190, táxi autorizado pelo pátio 3, pátio de cargas, pátio principal, o gate é 10. Ok, pátio 3, pelo principal, para 10, 3190. Cruzão 80. Cruzão 170, chame Recife em 28.8. 288. Só confirmando pro 3190, gate é 10, positivo? O 3190, o gate é 10, portão 10. Ok, obrigado. O Bravo esqueceu a identificação, mantenha presente pro, confirme sua altitude. Gente, informe que não recebo modo Charlie. Paulo Salvador, muito boa tarde novamente, 5426, autorização agora vai para Recife, gente do Tchau. Ciente, o azul 4206, número 2 para copiar, aguarde só um instante. Falou, passou a receber o modo de carro do Lula Bravo. Agora sim, recebo 7500 pés. Isso que ele usou, só confirmando o horário do plano para Aracaju é às 19, não é isso? Salvador, boa tarde, Pioneiro 11. Pioneiro não aciona identificação, autorizada a chegada à mar, direção 060. Identificou, chegada à mar, descendo ao 060, Pioneiro 11. Controle 198, a torre 186, e o código transponder é o 0264. Bravo Whisky, produção Aracaju, 2033. 2033, Bravo Whisky. Ciente, Lulu, chame a torre para acionamento, ajustando 012, boa viagem. Azul 4206, tá pronto para cópia, Recife? Pronto, cópia, Azul 4206. Autorizado Recife, o nível 370, via Perícia 58, decola da 10, curva à esquerda, subida pouca, transição Caju, o controle 119 decimal 8, acione 5577. Autorizado 370 via Up Perícia 58 para Recife, decola da 10, saída vai ser a pouca, transição Caju, depois curva esquerda. Foram 5577.2198, azul 4206. O 4206, correto, cotejamento e porte quando pronto para puxar e assinar. Salvador, 17, portão 4, puxa assinamento. Autorizado e chame para o táxi, vou no 755. Bora para o táxi, no 755. Solo 3567 para pushback acionamento. A 3567 no portão 5. Autorizado, informe quando pronto o táxi. E só para informação, vai realizar simultâneo com a aeronave da Gol no 4, e não interferir nos procedimentos de âmbito, ok? Ele está iniciando simultâneo com o Gol, o 3567, vai reportar para o táxi. Solo Salvador, 1856 da Gol, posição 8, pushback acionamento. Autorizado, Gol no 856, portão 8, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi no 856. Se possível, enquanto for usado para o farol de tapão, eu posso para descida, máquina corrida. Pronto, você é a Mike Fox, agora a planta brilha de Salvador, vai acessar para o nível 105. 105, você é a Mike Fox Trot, plano de voo modificado 2924, quando possível, seu chamado de pouso. Gol no meio no 2, você para 2000 pés, o ajuste no 0 no 2, está livre, o ILS e reporte estabilizado. 2 no 10, 1 no 0 no 2, autorizado ILS, ILS 3, a pista 10, pode começar, gol no meio. Salvador, Azul 4206, posição 9, puxa acionamento. Azul 4206, aguarde para pushback acionamento. Tem uma aeronave, um Boeing da Gol, realizando agora pushback no 08, ok? Nossa, escuta. Salvador, voo no 738 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa unida para o táxi. Confirmando 138 a bordo, confirme. Negativo, 38 a bordo, 3 horas de autonomia, confirme. Sente táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 2, bom voo, gol no 755. Índia Alfa, ponto de espera, 2:30, gol no 7. Salvador, é o Papa Romeu Lima Charlie Juliette. Papa Romeu Lima Charlie Juliette, Petrolina, nível 0. 60, confirme. 065. Sente, aguarde cópia, escute a informação Delta. Lima, Charlie, Juliette. Para o táxi, gol no 856, autonomia 3 horas e 38, alterna Salvador, POB 47. Gol no 601, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada Golf, desça para 4000 pés, o ajuste no 0, no 6, 1 no 2, correção. É, descer para 4 mil pés, na chegada Bonf, ajuste na 0 no 2, gol no 601. 38 de autonomia. Corretíssimo. Sente táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 1 no 2. Iniciado 18.000 no 0 no 2, ajuste, gol no 856. Azul 4206, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, chame para o táxi, portão 09. Após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, está autorizado pushback acionamento no 09-04206. Solo 35415, solicita pushback acionamento. Pátio 3 autorizado, chame para o táxi 35415. Autorizado, pushback. Chamará para o táxi 5415. Eu ainda tenho quando vai levar na torre de tapa. Passou mais na torre de tapa. Sente pioneiro no 1, desce para 3 mil pés, o que negar no 0 no 2? Para 3 mil, 2012, pioneiro no 1. Voador é o Lima Charlie Juliette. Lima Charlie Juliette, prossiga. Só confirmando o pátio que se encontra em pista que decola. Estamos no pátio 4, decola pela Alba 7. Gente, Lima, Charlie, Juliette, aguarde coordenação. É, autoriza aí acionando enquanto aguarda aí na cota. Gente, está autorizado, aguardando cópia Lima, Charlie, Juliette. Solo 23567 para o táxi, 86 a bordo, 4 horas e 20, alterna com... 3567, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0, no 2, bom voo. Via Juliette Alfa, torre 186, o 3567, uma boa tarde. Charlie Juliette, pronto, copy. Afirmativo. Gente, autorizado Petrolina, nível 065, decola da 197 com curva direita, inicialmente restrito 1 no 1000 pés, até a liberação do controle de Salvador. Controle opera em 1 no 9, decimal 8, e aciona 5564 no transponder. O Lima Charlie Juliette, autorizado Petrolina, nível 065, decola pela 17 com curva direita, restrito 1 pés, até a liberação do controle. Opera em 1 no 9, decimal 8, transponder 5. O número 2 complete a aproximação, torre no 8612. 86, obrigado. Controle, voo 1755, boa tarde. Voo 1755, boa tarde, contato radar, subiu 360, saída da EL. Confirma o voo 1755? 1755, contato radar, subiu 360, saída da EL. A da EL para 360, 755. Trip 5495, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0, 1 no 2, bom voo. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Alfa, torre 1 no 8, decimal 6, com ajuste no 0, 1 no 2. Uma boa tarde, 5495. Boa tarde. Azul 4206 para o táxi com 93 a bordo, alternando uma CO e 3 horas e 20 de autonomia. Jolô para Agüeto, 071. Autonomia de 3 horas e 20, alternando uma CO. Azul 4206. Azul 4206, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 612, ajuste no 0, no 2, bom voo. No 0, no 2, Juliette Alfa, no ponto de espera, 186, Azul 4206. Conde Aracaju. Proa de Aracaju, Zulu Bravo, mantendo 071. Sente. Mimo 2 na escuta da torre. Na escuta. Gente, cheque tem, livre pouso 9-0, vento 1-3-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-2. 1-0-1-2, baixa o estabilidade.